a você, real gangue este negou. Daqui não faz dinheiro, com a firma sempre de cima. De 38.40, ligeiro pro rotina. Que dobra aqui na foito, louco pra catar os drão. Com muita sede ao pote, com ódio no coração. Esse duelo por aqui, cada um faz seu papel. Porém, vários caíram, eu sei, no corre pela de 100. E por aqui é pra poder sobreviver. Tem que ser sangue no olho, ligeiro pra não morrer. Preste atenção, negou. E olha lá, quem vem é real gangue, tem favela. Nas ruas tem mais de 100. Quebra uma louca e cada aqui no bolinho, tramando bola no plano pra derrubar Zé Povinho. Aqui quem fala demais, aqui canta é pra subir. Só atitude de sobra, tipo veneno de cobra. Se deixa falha nos becos, os real gangues tem cobra. Sem essa de malandrão, do tio coca cola, cheio de gás, só pressão. Comédia cheia de potoca, melhor não atravessar. Fica da onde cê tá, que aqui é cheio de espinho, você pode se furar. Eu não quero ver mais uma mãe chorar. E nem o sangue na quebrada por aqui derramar. Não. Zelândia, Canaltina, Samamba também na estrutural. Os playboys e se assusta, pra nós aqui é normal. Pra quem cresceu na favela, jogando bola descalço lá nos campinhos de terra. Acostumada a viver no meio dos conflitos, no meio do bang bang, entre polícia e bandido. QNR me quebra, aqui o medo impera. À noite o bicho pega e quem vacila já era. Estou cansado de ver delinquência, decadência, briga entre gangues, tá aí as consequências. Tá aí as consequências.